Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Eu sou um Parvalhão. Aqui é o Fernando Russo e Chalaça, segura a minha camisa. Aqui é o JP representando os Patrícios. Aqui é o Fábio Jabá, quer dizer, Fábio Yabu. Ah, é só? Só. É uma piada pro participante. Ah, garoto. Aqui é o Android ou desenho. Que o Dots por esqueceram de mim. Aqui é o Azaghal e o Android desenha pra caralho, mano. Homem de bom gosto, olha aí. Muito bem, nerds! Estamos aqui para fazer um Nerdcast sobre a obra espetacular de Fabiabu e Harald Stricker. Cara, nós vamos falar sobre um mix de coisas. Vamos falar sobre a história do Brasil. Vamos falar sobre o processo de criação de uma história em quadrinho do zero. Um processo de 2 anos. 2 árduos anos pra ficar pronto. Independência ou mortos, cara. Estamos muito orgulhosos dessa obra. A gente aqui como editor, Fábio Abu e Harold como autores. E os nossos netcasters que gostam de história do Brasil e leram a história e vão dar seus testemunhos aqui. Vamos conversar sobre essa obra depois do vídeo. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de ganhos e caralho! Vamos. Azaghal, um recado importante para catarinenses, olha. Catarinenses. Só a galera de Santa Catarina. Clientes Unimed, Azaghal. Olha aí. Ou pessoas que querem ter um plano de saúde e pensaram, talvez Unimed. Certo. Ou pessoas que querem mudar de plano de saúde e pensaram, talvez Unimed. Certo. É um argumento para as pessoas serem clientes da Unimed. A Unimed quer que você conheça a Rede Que Faz Bem, Azaghal. O que seria isso, Jovem Nerd? O que seria a Rede Que Faz Bem? Clube de Vantagens. Você já sabe como é que funciona o Clube de Vantagens, né? Você dá aquela carteirada, aí você, em hotéis, salão de beleza, restaurantes, academia, você ganha descontos e brindes, essas coisas. Certo. É assim que funciona. Só que, além disso, que é uma vantagem para quem é cliente Unimed de Santa Catarina, eles vão fazer o projeto Desafio Que Faz Bem, que é um social game, Azaghal. Social game de qualidade de vida, que a pessoa encontra no www.redequefazbem.com.br. Vai ser lançado agora dia 10 de setembro, dura 20 dias e vale um iPhone 4S, Azaghal. Olha aí, qualidade de vida. Qualidade de vida. Ó, mais um fim de semana com acompanhante em um hotel no litoral catarinense. Qualidade de vida. Exatamente. Como é que faz? É um jogo em que você faz vários minigames, Azaghal. Uhum. E esses minigames representam a saúde. Vários aspectos da saúde. Física, alimentar, intelectual, emocional e social. Certo? Quando você passa esses minigames, significa que você equilibrou todos esses aspectos da sua saúde. E aí você pode completar a frase, eu curto a Rede Que Faz Bem, por quê? E aí, bom, mais criativo vai ganhar um iPhone 4S mais um fim de semana com um acompanhante no hotel do litoral catarinense. Então você joga o jogo, passa as fases, faz a frase, criativo e ganha qualidade de vida. Exatamente. E tem mais. Quem for número 1 no ranking dos minigames também ganha um netbook. Olha, certo? Qualidade de vida. E eles também vão sortear 2 câmeras digitais pelas redes sociais deles, o Twitter, @redequefazbem, e na página do Facebook, que tem o link aí no post, certo? Excelente. Pô, muito bom. Isso é qualidade de vida, compadre. Vai lá em redequefazbem.com.br. Outro recado importantíssimo, Jovem Nerd, agora que nós voltamos do nosso Nerdcast pré-gravados. Sim. Independência ou morto, Jovem Nerd? Tu não é assim que você faz? Excelente! Hoje é o dia! 7 de setembro, nós somos geniais. Cara, se não for... Não tem outro dia pra lançar essa. Não tem, qualquer não outro tem. Dia é fracasso. Exato. Hoje é o dia do sucesso. Então, Independência ou Morte, você já sabe, você vai ouvir tudo sobre o making of de como a gente fez a HQ na Snedcast. Mas se você já está pilhado, dê um pause e vá para a Nerd Store agora que já está à venda! São 160 páginas. Sim. Papel couché, gramatura pesadinha. É uma obra-prima. Está lá. Nerdbooks on fire. Aproveita e compra também um Banca dos Mortos se você ainda não comprou. Faz um pack. É verdade, faz um pack. Muito bom, muito e, bom. E, cara, tenha livros maravilhosos na sua prateleira. Cara, Nerdbooks é sinônimo de qualidade, cara. Sério, vocês sabem, né? O que a gente gosta, que a gente vende aqui. Então, se você gosta do que a gente gosta, você pode ter certeza que vai ser foda. Muito bem, vai lá em nerdstore.com.br, garanto o seu. E aviso pra quem está interessadíssimo e com medo de spoilers. Esse programa é spoilers free. É, não, não tem spoiler. Então... Não faria nenhum sentido a gente... fazer um programa sobre uma revista que acabou de lançar. Exato. E ter spoilers, exato, né, gente? Então fica tranquilo, a gente fala sobre tudo, making-off, etc., menos spoiler. Exato. E se vocês não quiserem ver os recados da paróquia dos últimos 10 guests, você pode falar para... 18 minutos e 47 segundos. Tem uma cacetada de encontros Skynerd. Exato. Distrito Federal, BH, Recife, Campinas, João Pessoa, Paraíba, Recife, Uberlândia. Recife já tá no quinto, mano. Já, caraca, ela é de Recife, é ativa. Então clique aí para ver fotos, vídeos e saber dos vindouros eventos. Exatamente, certo? Certo. Links enviados e vídeos enviados estão aí, por favor. No post sobre Adventure Games, sobre petróleo, etc. A arte dos fãs também tem uma porrada, porque acumulou, maluco. Muito obrigado a Fábio Wigraff, Marcelo França, Alex Garcia, Nicolas Merson, Leandro Marques de Almeida, Rodrigo Farias, Jonah Dakisch, que foi mal, cara. E junto com o Jonah, o Lucas Monteiro, o Bruno Pires de Almeida, Mário Lima, o Fernandes, só Fernandes, Chad Bufendi, Túlio Francisco, todos eles mandaram ilustrações do Agente Negro Barra das Sombras. Ah, a galera se amarrou, cara, muito bom. Mó galera, cara. Uma toca de natação. É, isso é do Nerd Office, nem é referência do Nerdcast, muito bom. Quem mais? Germano Luz, Lucas Rodrigues, Luciana Bel, Fazato, Guilherme Henrique Maluf de Souza. Maluf? É. Felipe Miranda, David Balotin, Luiz Sandoval, Patrick Hassan Andrade da Silva, Renan Menendez, Eduardo Ono e Alan Betelli. Muito obrigado. Desculpe, não deu pra comentar individualmente as artes, mas são muito legais. Muito obrigado por mandar. E continue sempre publicando a Skynet, mandando pra Zilever Roboto, certo? Certo. E-mails, Luiz Fernando, engenheiro de São Paulo. Sou um engenheiro de uma grande companhia aérea do Brasil. Em relação ao que foi dito no episódio 326, no Nerdcast sobre petróleo, acredito que tem um exemplo claro de que o petróleo está perto de acabar. Muito se falou sobre combustível para carro, mas nada se falou de aeronaves. Enquanto os carros podem utilizar o álcool como substituto da gasolina, principalmente aqui no Brasil, as aeronaves não têm essa opção. Embora seja possível utilizar outros combustíveis em motor a reação, vulgarmente chamado de turbina, seu consumo seria altíssimo. Enquanto um carro 1.0 usa em torno de 10 litros de gasolina para percorrer 100 km, uma aeronave com 150 passageiros usa pelo menos 6 mil quilos de querosene aeronáutico para percorrer a mesma distância. Puta, caralho, merda. Resguardadas as diferenças óbvias entre um e outro, o ponto é que produzir o combustível alternativo em grande escala para substituir o querosene aeronáutico hoje ainda não é possível. E parece que no futuro próximo também não será visto que houveram tentativas frustradas da Lufthansa e de minha companhia. O reflexo disso tudo é que as empresas aéreas do mundo todo têm ainda que consumir o querosene e, por causa disso, boa parte delas já não geram lucro. E outras estão virtualmente falidas por causa do preço do combustível, apesar da demanda pelo serviço estar em alta. Muito em breve, o serviço de transporte aéreo vai entrar em colapso e poucas pessoas se dão conta disso. Cara, quando isso acontecer, fudeu o mundo. Não vai, não vai, não vai. Caraca, tu já pensou, nego, ter que viajar de navio pra tudo quanto é lado? Não vai, cara, não vai, pro seguinte. Tu acha o quê? As companhias aéreas nunca deram dinheiro, cara. Cara, mas, ok. É um modelo de negócio deficitário. Não, mas... ok, mas e se o combustível ficar insustentável? Ah, cara, fudeu, eu tenho uma dica para as empresas de transporte aéreo. O que? Você vai dar uma dica, beleza? Eu vou dar uma dica, e quando eu dou dicas aqui, as pessoas sabem muito bem que são dicas certeiras, porque eu sempre tenho razão. Uh-huh. Vide o meu maior orgulho, a Ering. Certo. Recebo tweets diários de pessoas ou agradecendo ou lamentando não terem investido na Ering. Teletransporte. Teletransporte, tá bom, beleza. Essa é a minha dica para as companhias aéreas. Invistam, foda-se combustível, esquece essa merda. Invistam em teletransporte. Eu tô falando seríssimo. Tá, seríssimo. Você já tem estrutura, o aeroporto. É. Em vez de ser... aeroporto. Exato. Você vai usar aquele mesmo espaço pra fazer grandes centrais de teletransporte. Tá bom. Cara, vai por mim. Ok, ok, tô, tá, beleza. Você pode escolher, eu vou pelo teletransporte Lufthansa, por exemplo, como eu estou aqui. É mais confortável, a cabine é mais, mais espaçosa, não sei. Ok, tem menos chances de você ser desintegrado forever, né? Teletransporte, cara, isso é a revolução no transporte. Tá bom. Oi, meu nome é Adolfo Pedro Smith do Amaral, 21 anos, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Sou tecnólogo em petróleo e gás, pós-graduando em geologia e geofísica de poços e reservatórios, trabalhando de auxiliar de plataformista. Olha aí. Eu, inclusive, sugeri esse tema há poucos meses. Muito bom. Troféu joinha pra você. Já falei um pouco sobre petróleo em um post na Skynerd. Olha aí, tá aí. Muito bom. E seguem algumas informações. Seres vivos de grande porte não têm praticamente nenhuma influência na geração do petróleo. Olha aí o mito do dinossauro. Os maiores se limitam a pequenos invertebrados, crustáceos e moluscos. Olha só. Os estromatólitos, aqueles deuses que nos presentearam com oxigênio. Os estromatólitos, você lembra deles? Nerdcast 144. Eles são fodas. Que chegaram a centenas de metros e milhões de anos atrás, são hoje excelentes rochas reservatórios. Olha aí. Olha, são deuses mesmo, eles, né? Eles deram oxigênio. Estão... e agora o petróleo. E no futuro vão nos dar o teletransporte. As primeiras... Imagina se você... Imagina, jovem nerd, se você descobre no futuro que o estromatólito ele pode servir como energia pro teletransporte. Tá bom, fonte de energia, ok. Aí ele continua. Rockefeller comprava as refinarias após levá-las à falência. Ele fazia isso contratando os funcionários com salários melhores, pagava melhor os fornecedores e, mesmo assim, vendia querosene de melhor qualidade e mais barato que os concorrentes. Então ele pagava melhor os funcionários do concorrente, ele quebrava o carro. Cara... Isso é normal, né? Uma bela e jovem jornalista foi uma das grandes responsáveis pela queda de Rockefeller. Muitos anos antes, o pai dessa jornalista, dono de uma pequena destiladora de querosene, se matou após ir à falência. Caraca, a mulher virou a Nina, maluco. Como uma pessoa se mata porque foi à falência? Eu não consigo entender isso, cara. Cara... É um ato muito covarde, sério. Eu também acho. Ainda mais porque ela tinha uma filha que virou jornalista, ele abandonou a família. Muitos anos depois, ela se vingou se casando com Rockefeller, aprendendo tudo sobre a forma de negócio dele e, pra finalizar, levou todas essas informações ao Congresso, o que desencadeou a quebra do seu império. Caraca, menina maluca! Caraca, isso é uma novela mesmo, cara. Isso é uma novela, os Rockefeller. Na quebra, o Rockefeller ficou com as refinarias que lhe permitiam comercializar com a Ásia e com a Europa. Os donos da Shell reuniram os donos das 7 maiores empresas de petróleo do mundo, 3 delas do Rockefeller, e fizeram o seguinte pacto. O frete de todo o petróleo vendido era cobrado a partir do Golfo do México. E quem fornecia era quem estava mais próximo do comprador. Basicamente, a empresa inglesa, por exemplo, vende para a Índia. O frete é cobrado saindo do Golfo do México para a Índia. Porra! E quem entrega é a empresa que estiver mais próxima da Índia. Caraca, maluco. O que encarecia o petróleo para cacete, para os países distantes dos Estados Unidos. E as empresas que vendiam gastavam muito pouco com frete. Mas que espertinha. Essas são as 7 irmãs. As 7 irmãs, olha aí. A Texaco não é do Rockefeller. Até porque depois de toda a sacanagem que ele fez ao norte do país, dos Estados Unidos, ele é proibido de colocar empresas no Texas. As empresas restantes dos Rockefellers eram a Mobil, Esso e Chevron. Olha aí. Cada vez mais petróleo é produzido, consumido e encontrado. Portanto, temos reservas com folga para os próximos 100 anos, sem considerar a evolução tecnológica. Então, mas e esse, agora? Esses 100 anos são justamente o caminho que a gente tem que trilhar para poder se livrar do petróleo, mano. 100 anos de evolução tecnológica pra gente se livrar dessa porra, senão fudeu daqui a 100 anos. André Catapan, 20 anos, estudante de administração de empresas por escolha própria, sim, nós desistimos, Azaghal. Florianópolis, Santa Catarina. As pessoas marcam as coisas. Achei um ótimo tema. E o experimento de feira de ciências de nosso especialista Jurandir Filho foi bem elucidativo. Isso não chega a ser uma canelada, mas acho que ficou faltando falar um pouco da importância política que o petróleo teve no Brasil ao longo dos anos. Principalmente nos dois governos mais populistas da nossa história, Getúlio Vargas e Lula. O primeiro, com a campanha Petróleo é Nosso, para garantir um monopólio estatal sobre essa matriz energética. E o segundo, com a tão propagandeada autossuficiência em produção e a descoberta do pré-sal. Não, é de hoje, e não só aqui, que se usa o petróleo como propaganda política ou com fins nacionalistas. Mas vale deixar registrada aqui a frase do economista brasileiro Roberto Campos, um dos poucos combatentes ao monopólio da Petrobras. Diz ele, abre aspas, petróleo é apenas um hidrocarboneto e não uma ideologia, fecha aspas. Mas é o hidrocarboneto que faz o mundo girar, maluco. A título de curiosidade e totalmente sem relação ao tema Nerdcast, deixa aqui outra frase do Roberto Campos, que caso vocês gostem. Abre aspas. Há três maneiras de um homem conhecer a ruína. A mais rápida é pelo jogo. A mais agradável é com as mulheres. E a mais segura é seguindo os conselhos de um economista. Excelente, excelente frase. Juliano Yamada Rovigatti. 30 anos, geólogo e podcaster do Papo Lendário. Olha, galera do Papo Lendário, um abraço. Gostei de ouvir sobre o assunto, apesar de não ser minha área de especialização. Sou geotécnico com ênfase em construção ferroviária. Mas posso mandar algumas curiosidades. Primeira, as grandes reservas petrolíferas da Ásia e do Oriente Médio se devem a um grande oceano que se fechou durante o período dos dinossauros. Como ficava na região equatorial, existia uma grande aporte de matéria orgânica. Então houve um acúmulo e produção de grandes quantidades de petróleo leve. Olha aí. Devido às grandes pressões da colisão continental. Excelente. O nosso petróleo tem uma formação diferente. Ele se deve ao acúmulo de matéria orgânica em um proto-oceano que estava se abrindo e no futuro se tornaria o Oceano Atlântico Sul. Como houve menor pressão e era mais recente, o resultado foi um petróleo pesado, de difícil beneficiamento. Olha aí, nosso petróleo então é mais caído. Não, ele é mais difícil. Esta é mais engraçada. Lá vem. Lá vem. Geólogo engraçado. Em 2010, a Sanepar, empresa de saneamento do Paraná, perfurou um poço em Joaquim Távora, no Paraná, e por acidente descobriu petróleo. Olha aí, caraca! Foi uma grande descoberta científica, mas quase transformou em um conflito entre os municípios de Joaquim Távora e Carlópolis, município vizinho. Ah, que... Porque o poço era na fronteira dos dois municípios. Ah, puta, olha aí. E após todas as inimizades, descobriu-se que o poço era inviável. Óleo de baixa qualidade e de pouca quantidade. No final, acabaram fazendo um poço a alguns metros de distância deste e acharam água que precisava para os municípios. E os prefeitos são até hoje brigados. Pô, não é engraçado. Essa história dá um... Cara, não é engraçado, essa história, cara, não é. Dá uma excelente minissérie. Ah, lá vem. Jorge Amado estivesse vivo, ele poderia escrever uma bela história sobre isso. O bem amado a companhia dois. De água fazer um poço, fura, explode petróleo e aí fica... E aí, porra, todo mundo, entendeu? Cria, olha só, gera todo um conflito político entre duas cidades que se degladeiam e fazem inimizades e ficam brigados e no fim aquela merda não servia pra porra nenhuma. Não é engraçado? Não é. Caraca, boa história. Boa história. Me tô falando, cara. Seria uma história melhor se o cara tivesse perfurado e descoberto um bolsão de teletransporte. Tá bom. Então, estávamos jantando com o Fábio. Na verdade, a história vem antes disso, né? É eu, Alexandre, é o Harold, Android. Enquanto criança na mesma creche. A gente, na verdade, já tinha tido uma ideia de fazer uma história em quadrinhos baseada num fato histórico do Brasil e fazer um mix disso com zumbis. É, porque tem, né, o nego já andava brincando com isso, a literatura é, lá. É, teve o Orgulho, Preconceito e Zumbis, tu não conhece, agora tem aí o Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Pois é, aliás, a gente nem sabia do Abraham Lincoln na época, né, a gente só sabia do Orgulho, Preconceito e tal. E a gente tava com essa ideia, e aí, puta, quem vai escrever, não vai, como é que vai ser, e tentando desenvolver a parada. Você não vai explicar o que que era? Não, não vou explicar o que que era, porque se a gente quiser fazer, a gente não vai jogar a ideia fora, né? Aí a gente foi jantar um dia em São Paulo com o Iabu, conversou sobre essa ideia e tal. A gente nem imaginava. O cara escreve Princesa do Mar. Por que a gente vai chamar o cara pra escrever terror e zumbi? É. Isso, ah, lembrando, foi 2 anos atrás. É, isso, não tinha Branca dos Mortos ainda, não tinha nada. Como Rangers é meio terror, não é? Virou meio que um pesadelo pra mim, é verdade. E aí o Iabu veio com o título pronto, cara. Ele só falou o título. Foi muito bizarro, né? Porque eu tinha tido a ideia, mas como na época eu tava escrevendo A Última Princesa, eu falei, ah, eu não vou ter tempo de desenvolver, né? Então eu cheguei pro Alexandre Poder e falei, meu, eu tive uma ideia muito legal, cara, mas eu não vou ter tempo. Então, se vocês quiserem, é de vocês. Tipo, é uma história que se chama Independência ou Mortos. Esse título vem de um livro sozinho. É. Sério, a gente ficou maluco. Quando, caralho, é perfeito, porque a nossa história da outro fato histórico brasileiro era boa, mas não tinha um título. Yeah. E essa tinha um título, e esse título vendeu a ideia, cara. A gente, cara, a gente tem que fazer, vamos fazer essa porra, não sei o que lá. Eu diria que se tivesse só a capa, com a ilustração da capa e fosse tudo branco dentro, eu também compraria, cara. Tá muito foda mesmo. Droga, se eu soubesse. 2 anos de merda, né, cara? Então o título ficou e a gente botou uma pilha. Porra, não, vamos fazer sim, cara, vamos fazer. Fui abuso, vou arranjar um tempinho, pensa nisso, pensa no argumento, né? Essa é a parte legal da construção de história. Normalmente o título, ele é a última coisa, né, que a pessoa cria na história, né? Porque o título, ele vai resumir todo o espírito, o cerne da trama, né? Começar pelo título é uma coisa muito rara, né? No caso, esse título, ele deu vida a um mar de possibilidades, né? Já conta a história, né? Exatamente, né, cara? E aí a gente, pô, Iabu, pensa, vê se você consegue criar um argumento inicial pra explicar essa história, né? Porque o título é legal, beleza, mas será que existe uma história aí? Será que a gente consegue tirar a água dessa pedra, né? O Iabu foi, ficou recluso uma semana ou duas, e aí o primeiro argumento que ele falou foi o seguinte, não vou considerar isso um spoiler, porque isso é a base da história, né? Esse foi o primeiro argumento da história dele. Ele falou assim, sabe a rainha louca? A mãe do Dom João VI, né? Maria louca. Sabe? Sabe a rainha louca? Então, a gente, ela não era louca. Ela foi o primeiro zumbi. A gente, puta que pariu! Você entendeu? Ele conseguiu dar respaldo ao título. E é muito bom porque eu lembro que o Iabu pesquisou vários fatos históricos, né? Pra escrever a história baseada neles e depois a gente jogou eles todos fora, porque afinal de contas tem zumbi, então foda-se, né? Não, não jogou fora, porra. Não, existe uma leve linha tênue histórica, mas, porra, tem zumbis, né, cara? Então não precisa ficar totalmente preso na realidade. Mas ele falou, pô, os navios, né, portugueses, quando vieram pro Brasil com a família real, pararam na Bahia e ninguém sabe muito porquê, né? E eu, caralho, então tem que ter isso. E não tem na história isso. É, foi. Várias coisas foram se adaptando ao longo da história, né? No começo, nas primeiras, sei lá, 5, 10 páginas, os fatos também até literais, né? Com o que aconteceu de verdade. Mas depois a gente foi vendo e sentindo na própria história que não precisava se prender tanto assim, né? Aos fatos reais, que a gente podia ir mais pro lado da diversão e do entretenimento, mas costurando com alguns fatos históricos, mas acho que o mais importante é a pessoa se divertir, sabe? E ter uma experiência legal na história. Usar um pouco os fatos históricos como se fosse uma referência, né, Iabu? A gente estava outro dia em São Paulo, eu conversando com o Iabu, a gente levantou até a questão do Asterix e Obelix, né, que faz exatamente isso e funciona muito bem em quadrinhos. Não é exatamente a história como ela é contada, mas tem todas as referências, não só históricas, como no caso do Asterix, dos povos lá, por onde eles passam. E da época política, né, da conquista da Gália, etc., pelos romanos. E interessante que é a mesma coisa que acontece na Branca dos Mortos, né? Pegando algumas características, algumas brincadeiras com os portugueses, com os brasileiros. E era muita coisa que o Asterix e Obelix fazia e ficava muito bem essa brincadeira de comédia dentro do quadrinho. Então acho que funcionou muito bem também. É, mas então, Independência ou Mortos, né, Branca dos Mortos? Não, mas o que você falou faz sentido. Já tomou a canelada. Então. Tanto morto é que fica difícil, né? O Bastardos Inglórios botou um fim definitivo nesse negócio de que filme tem que ser... Exato. Fiel a... Ninguém reclamou que... É. Ninguém. Eu pensei que Braveheart tinha feito isso, cara. A gente tinha essa dúvida. O que que a gente deve fazer? Uma história em que os zumbis aconteceram e eles foram apagados da história e a gente não sabe o que... Isso era uma ideia que a gente tinha, né? De manter os fatos históricos ao máximo. Isso. Né? Porque, na verdade, existe uma história, ainda mais com essa parada da Bahia e, né, de outros fatos. A família real parou na Bahia e fez o quê, sabe? Então, aqui a gente encaixa perfeitamente... um momento zumbi que ninguém sabe porque não foi documentado, nem meio nebuloso essa parada. Então a gente, putz, será que a gente consegue encaixar toda a história de zumbis dentro dessas partes que ninguém sabe o que aconteceu, né? Tipo o lado B da história. É, exato, e que eles conseguiram apagar a história e não ficou registrado, mas acabou que não ficou dessa forma, né? É, porque a gente percebeu que não precisava, né? Afinal de contas, o livro é tão foda que ele simplesmente vai reescrever a história por si só. Tipo, foi assim que aconteceu. A partir de Independência ou Mortos, cara, não tem outra história do Brasil. É só essa, cara. Não, é engraçado, porque o Alfred Hitchcock, ele tinha uma frase que era mais ou menos assim: nunca deixe a verdade atrapalhar uma boa história, né? E aí é que a gente entendeu que a gente tava se limitando, a gente tava criando barreiras pra própria história, com essa ideia de vamos nos ater aos fatos históricos. O contexto é outro, mas tem também aquela frase célebre do homem que matou o Facínora: se a versão é melhor do que a verdade, publique-se a versão. É, sim. Em outro contexto, mas eu acho que cabe. Sim, cabe. Aí, por acaso, esse modelo de suspensão de descrença, ele sempre funciona extremamente bem nos quadrinhos. Assim, todas as histórias de super-heróis, ela é uma outra versão da nossa sociedade. Não é a Terra dos X-Men, não é a Terra, não é como o X-Files, por exemplo, onde você pode acontecer as paradas e você não sabe que existe. Não, o mundo dos quadrinhos, o mundo dos X-Men é sempre um mundo que você realmente tem que acreditar que você está numa outra realidade. Então, sempre funciona muito bem esse tipo de modelo. E olha, foi muito libertador. Estamos falando nós, na hora de criar a história, apesar do Abufobia ser o autor, né? Mas no início a gente fez muito brainstorm juntos, né? Pra entender como é que, pra onde é que a gente ia e tal. Então, assim, não quero me meter na crédito de autor, não. Assim, ele realmente foi o autor da história, mas a gente realmente conversou muito, foi muito pensada, assim, em conjunto. Até eu, que nem não participei de nada da criação, me senti parte disso por causa de algumas citações aí. Ah, mas o Nerdcast 132 foi essencial pra construção da história. Puta, eu dava essencial risada. Mesmo, cara. Tem um monte de referências. O Nerdcast 172, pra quem não lembra, é o que a gente fez sobre a história do Brasil Imperial, e a gente fala sobre a chegada da família real, a gente fala sobre a independência. Esse Nerdcast 172, ele criou também essa imagem do Dom Pedro porradeiro, foda. Mão de martelo, tanto que eles chamam ele de mão de martelo na história. É engraçado como a história toda, ela orbita essa mitologia do próprio Nerdcast, né, das nossas brincadeiras e tal. Quem conhece, quem ouviu e tal, vai reconhecer e vai rir muito durante esses pedaços. Eu diria que quem nunca ouviu o Nerdcast vai gostar pra caralho do livro. É sensacional de qualquer forma. Mas pra quem ouve Nerdcast tem um especial, né? Gostei a mais, né? Um tempero. Aí é claro que quem ouviu esse Nerdcast, muita gente ouviu e tal, deve estar maluco se perguntando, e eu já respondo logo: sim, Chalaça está lá. E ó, eu vou confessar, o Chalaça é o Curirim do Independência Mostra. E por conta disso, o Chalaça é meu personagem preferido, cara. Um dos momentos mais épicos da história, cara, é quando o Dom Pedro chega pro Chalaça e fala: Chalaça, segura a minha camisa. Puta que pariu, cara. Porque não é gratuito, cara. É simplesmente perfeito no momento que ele fala isso, cara. É foda. Muito foda. Eu quero dar um destaque aqui, inacreditável, pro trabalho do nosso querido Harald. Sim, com certeza. Eu queria escolher um estilo autista. Completamente insano. Discovery Channel total, cara. A gente falou, vamos fazer preto e branco, que é mais fácil. Eu acho que não é, cara. Não, não foi. Depois com certeza. De prontos, você olhar, eu acho que esse preto e branco que você fez não é mais fácil, cara. Eu falei que seria mais fácil, na verdade. A ideia, pelo menos na minha opinião, né, na época em que a gente estava construindo isso, como é que seria apresentada a HQ, eu lembrei vocês daquelas antigas revistas que as editoras publicavam e mandavam para as escolas, né, de A Vida de Dom Pedro, A Vida de Eden, A Vida de Pedro Álvares Cabral. Carlos Zéfiro também. Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. E eram grandes, em preto e branco, né? Geralmente o texto era digitado. E eu puxei justamente por esse lado, né? Ah, vou colocar em preto e branco, porque é como se fosse também uma revista daquele período, né? Não, eu particularmente gosto muito de HQ em preto e branco. Tem umas publicações aqui, Diego, faz até de Marvel, não sei o que eles botam em preto e branco e fica bem bacana. Você trabalhou só com preto e branco, você não usou cinzas. É tudo pontilhismo, uma técnica completamente insana, né, cara? Isso, exato. É porque o cinza é a cor. O cinza justamente está ali para fazer, né, o degradê, para ocupar aquele espaço. Porque olha a diferença que é uma revista que vai ser colorida no futuro. O cara, o desenhista, ele já raciocina que haverá cor naquele fundo. Então ele pode nem desenhar fundo se ele quiser. É claro que não sempre, né? Mas em alguns quadrinhos ele pode fazer isso à vontade. Por quê? Porque ele sabe que o colorista que vai pegar o trabalho em seguida vai jogar cor naquele fundo. Eu não, eu tive que fazer tudo porque, afinal de contas, era em preto e branco, né? É, e uma coisa que eu não sou desenhista, mas eu na faculdade de desenho industrial eu aprendi muito sobre isso, porque gostava muito de quadrinhos na época dos meus professores, inclusive Marcelo Martinez, que está ouvindo agora, um salve, que me ensinou muito sobre quadrinhos e falava justamente sobre a diferença de técnicas, que desenhar preto e branco, você vai fazer um trabalho PB, não significa que simplesmente você cortou o colorista da equação, né? Ah, simplesmente não vai ter uma fase, não, porque o colorista, ele dá, além de cor, ele dá profundidade ao quadro, né? Se você faz um desenho PB, um quadro PB, sem pensar em profundidade, justamente, você vai ter uma maçaroca de traços, vai ter uma poluição visual enorme. Essa poluição, ela é limpa pela cor, quando a cor cria profundidade, né? Se você olhar, se você tirar a cor de um quadro, você vai ver que ele fica confuso. Agora, quando você vai fazer PB, você tem que trabalhar a profundidade com os tons de cinza e tal. Eu tô vendo aqui até um quadro que o Harold fez, que tem as pessoas em primeiro plano e as pessoas em segundo plano, e eles estão mais apagados. O Harold pensou em como fazer a profundidade em PB e como fazer o traço não ficar confuso. E aí que entra a parte psicótica. Psicótica é porque a palavra. Se você analisar, cara, os quadros, assim, eu lembro que meu pai, quando era pequeno, me apresentou Asterix e mostrava, olha, esse é o Deus, o desenho e tal, e cada quadro dele é uma obra de arte, e realmente é, porque o cara é animal. E eu vendo, folheando, né, e lendo o Independência ou Morte, eu tive a mesma sensação de, caraca, eu tô lembrando meu pai falando assim, cada quadro é uma obra de arte, cara. Tem detalhes em pontilhismos, em texturas, em perspectivas, cidades, palácios imperiais e etc, que você fala assim, cara, o Harold é um psicopata, cara. Se você sair pra jantar com ele, ele deve estar com uma granada embaixo da mesa com o dedo no pino, maluco. E se você falar qualquer parada errada, ele puxa o pino, cara. Tem outra coisa também, Alexandre, que são os personagens que muitas vezes estão no fundo, que qualquer desenhista só faria, sabe, um rascunho, um borrão de tinta, e os personagens do Harold não, eles estão fazendo coisas entre eles. É, isso aí, cara, isso é fantástico, porque esse é uma graphic novel que você tem que ler e reler várias vezes. Isso. Eu li pelo menos umas 3 dúzias de vezes, né? Porque toda vez eu li profissionalmente e por prazer, inclusive, né? Assim, já li a versão impressa de novo e tal. Mas durante todo o processo eu fui lendo e relendo e relendo e tal. E cada vez que eu relia, cara, eu conseguia achar coisas novas que eu não tinha visto nos quadros, cara. Aí eu ligava pro meu, caralho, tu viu o que o maluco do Harold fez no quadro da página tal, não sei o que lá? Ele, caralho, não tinha visto ainda. Então, cara, tem, sabe, essa é a parte de principal de coautoria, né, do Harold com o Yabu. O Harold, cara, fez isso de uma maneira brilhante. no Independência ou Mortos, cara, porque a imagem, ela fala também a história, sabe? É, ela continua e ela acrescenta. Tem umas sequências que eu acho muito fodas, cara. Tem uma sequência, não é spoiler, assim, tem uma cabeça de um zumbi e a câmera gira em torno da cabeça, assim, na sequência de 3 quadros, sabe? Então o primeiro quadro tá mostrando a cabeça do zumbi de frente, no segundo de lado, no terceiro o topo, sabe? E ela girou e você vê, assim, em volta da cabeça do zumbi. Cara, isso é genial, cara. Vai tomar no cu. Não, cara, é engraçado que, assim, a gente ia descobrindo esses easter eggs que o Harold desenhava. O Harold simplesmente, ele não falava nada. Ele simplesmente entregava as páginas, jogava lá no Dropbox e não falava nada. E era assim. Tava eu, Azaghal e Yabu, na casa do Yabu. E a gente tava folheando lá várias partes. E aí, olha só isso. Que ninguém tinha visto antes. É um quadro que um personagem que é super pesado tá subindo num cavalo. E ele tá em segundo plano, ele tá lá atrás. E aí que a gente, olha a cara do cavalo. O cavalo tá com uma cara de... sabe, aguentando o peso do cara. E aí a gente foi virando a página e o cavalo tá com aquela cara de coitado o tempo todo. E aí quando o cara sai do cavalo, mais à frente, na outra página, o cavalo tá com uma cara de alívio, assim. Isso tudo em segundo plano, filha da puta. A gente não tinha percebido isso. É por isso que essa merda demorou 2 anos pra ficar pronta, né? Olha, você que for comprar essa graphic novel, você vai ter o prazer de encontrar o trabalho de um ilustrador que se meteu a fazer uma história em quadrinhos. São duas coisas distintas. O ilustrador, ele pode se esmerar. É tradição dele, é costume dele se esmerar. O ilustrador de histórias em quadrinhos, ele já manja, ele já tem alguns atalhos estilísticos. Ele sabe que com aquilo ele vai perder X tempo, X minutos ou X horas fazendo exatamente aquilo com aquela estética visual. Agora, o ilustrador, ele não pensa tão rapidamente, sabe? É, o ilustrador comum, eu. Então, vocês terão em mãos algo que geralmente não é feito em HQ. É, a maneira como é raciocinada essa HQ é diferente. E que só a gente teve, né? Eu acho que o Edu levantou uma referência lá atrás que é muito bacana de comparar, que é o do Asterix, né? Porque o princípio é mais ou menos parecido. Os caras do Asterix faziam o Derzo, né? E o Orsini, eles ajeitavam cada quadro mais ou menos pensando dessa forma também, né? De colocar as coisas em volta, dar vida aos quadros de uma maneira diferente. A feição do Ideia Fix no Asterix muda completamente. A gente ficou bem feliz quando o Harold, a gente perguntou, a gente precisa de uma ilustração pro Nerdcast de RPG 1, né, que a gente já fez e tal, e a gente, pô, Harold, será que você consegue fazer pra gente? Ele, cara, não vou conseguir porque eu tô no Rio de Janeiro fotografando locais pro Independência ou Morte. É. Caraca, o cara, e nem tinha avisado que ia pro Rio de Janeiro. Nem avisou, cara. O cara lá foi lá fazer a pesquisa, como é que foi essa parte? Nossa, cara, foi um pouco triste, sabe? Foi um pouco triste. Porque depois que a República, né, tomou o lugar, eles deixaram de ter várias propriedades, né? Vários móveis, acho que foram parar, sei lá onde, ou com a família, ou depois foram distribuídos. Os prédios viraram repartições públicas, né? Vários deles. Uhum. Então muita coisa ficou espalhada pelo país. Museu do Ipiranga, que eu não fui lá, mas enfim, eu sei que tem coisa lá muito interessante. Paço Imperial, deserto. Paço Imperial está deserto, não tinha absolutamente nada ali. Só no térreo é que eu encontrei alguma coisa sobre a fundição de moeda, de ouro, ali embaixo, mas só também. É uma tristeza. O Museu do Primeiro Reinado, que era a casa da Domitila, a Marquesa de Santos, fechado. O vigia do lugar, que me atendeu muito bem até, por sinal, um abraço pra ele. Ele não sabia nada. O cara não sabia absolutamente nada. Ele só sabia que tinham fechado há 3 dias. Que pariu. Olha só que coisa interessante que a República faz. Olha só como uma revolução. Ela é malvada, ela é mesquinha. Olha só o que eles fizeram. Transformaram a casa da amante de Dom Pedro no museu do primeiro reinado. Isso não é sacanagem? Isso não parece sacanagem? Tá certo que muita coisa importante rolou lá dentro. Não tô falando daquilo que vocês estão pensando. Tô falando de outras coisas burocráticas. Muita coisa, muito papel foi assinado pelo Dom Pedro ali dentro. Era um lugar importante. Mas transformar o lugar, a Casa da Amante, num museu da monarquia é uma sacanagem da... É uma heresia, né, Harald? Heresia. Toda revolução é assim, ela quer apagar o que veio antes. O Museu da Quinta da Boa Vista, fui lá. Fui recepcionado por uma imensa rocha de ferro vinda do espaço. Dinossauro, né? Tem planta, tem de tudo lá, hein? Tem múmia, tem bicho empalhado. Exatamente. O que, por Deus do céu, aquilo tem a ver com a casa onde gerações... viveram durante a monarquia, durante o Império Brasileiro. Não tem nada a ver, né? Depois da rocha, você encontra à esquerda uma pintura em tamanho natural de um índio. Bonito, legal, índio, coisa brasileira. Do outro lado, você encontra o retrato de um general da República. E cadê a monarquia? A monarquia, ela só aparece em duas salas do museu inteiro. Ela é completamente esquecida. E você só tem acesso... eu acho que é a metade ou um terço de um andar do prédio. Todo o restante do prédio é fechado para visitação, não tem nada ali. Ali são escritórios, são laboratórios. Eu não tenho nada contra os cientistas, contra os arqueólogos, historiadores, geólogos que usam aquele lugar lá. Não sei quais são as cadeiras, mas enfim. O Museu da Quinta da Boa Vista é uma enganação. Falei, cara, você ficou tão frustrado com isso que aproveitou que tava lá pertinho e terminou tua pesquisa na Vila Mimosa. Falei, cara. É engraçado que eu lembro que quando a gente foi em Recife, naquele museu do Brennand. Sim, sim. Né, que tem as armas e tal. O cara tem uma coleção gigantesca de espadas, de tudo. E tinha várias armas de fogo ali, aqueles mosquetes e tal. E aí tinha um que era do Dom Pedro I, né? Sim, o rifle do Dom Pedro que ele ganhou. E a gente, caralho, a gente fotografou de todos os ângulos pra mandar pro Harold pra história, né? E olhando no meio das armas, assim, a gente viu uma arma que era fantástica, cara. Que era uma espada pistola. Ah, sensacional. Que cara. Serviu de inspiração pra arma do Chalaça, né? Caraca, fotografou 1 milhão de vezes. Os caras estavam com a gente acompanhando, não tava entendendo nada. A gente fotografando incessantemente a porra da espada pistola e mandando pro Harold pra ele ter como referência, né, cara? Será que essa merda funciona? Cara, eu sempre perguntei isso. Puta, essa arma é uma arma muito precária, né, cara? A chance de o cara dar um tiro, aquela merda, arrebentar a lâmina dele era gigantesca, né, cara? Exato. Mas sabe que tem um livro que tem foto até de talher, que é pistola? Caraca, o garfo, né? Pá. É, garfo e faca, pistola. Caraca. Eu só como com a mão. E com a granada debaixo da mesa, né? Quero falar de uma contribuição muito importante que eu dei como editor. Fala, Jô! Pra essa história. Tem dedo teu aí também, né? Tem dedo meu. O Iabu, ele tava com uma mania, ele queria ter todas as etnias na porra da história. Ah, você vai falar isso antes de mim? Olha que piada. Eu tô com isso entalado na garganta faz 2 anos, vai. Pode falar, fala aí. Então você pode falar. Fala. O cara queria votar um índio botocudo. Que era o personagem mais Stalin da história. Não era, cara. Era uma merda essa porra desse índio, cara. E tem uma hora que se forma, né, aquele grupo, né, de... Time Dom Pedro. O time Dom Pedro. E aí a gente tava, né, tem vários personagens que têm habilidades diferentes e tal. É bem legal, é bem diversificado, né? E aí um desses personagens que ia formar o time Dom Pedro contra os zumbis era esse índio maluco que o Yabu botou na história. Que ele tinha um poder. Quando ele falava, Tupi Guarani... Ah, não, cara... Ele ficava gigante. Isso era muito merda, cara. Isso era muito merda. Era muito style, cara. Não era, cara. Não era. Foi cortado da história, meu. Pô, eu votava a favor, cara. Não, porque tu é uma pilha errada, né, cara? E manja o beiço dos índios botocudos. Tipo, ele tirava de lá um bumerangue e jogava nos zumbis e cortava a cabeça deles. Era o famoso Botorangue. Cara, isso era muito escroto. E foi penas... cortado também, sabe, cara. Falou, Yabu, calma. Não, e tinha as penas do Cocar, né? Que era envenenado. E também lançava como se fossem umas adagas, assim, de zumbis. Cara, esse personagem tava muito merda, cara. A gente sabia que queria, podia, né, brincar com a história à vontade e tal, mas isso tava demais. Eu falei, não, cara, esse índio não pode ficar, cara. Esse índio tem que sair. Eu vetei isso também. Isso é censura, meu. Isso é censura. Isso é bom senso, cara. É censura. E o pior é que tem um índio safado que durou na história. Você olha lá pro perto do final, tá uma confusão e tem um índio correndo no meio da galera aqui. Ai, sobrou ainda um Botocudo lá, cara. Mas o índio Botocudo é citado na história. É, o Dom Pedro fala. Não, quando ele faz o discurso dele, ele fala brasileiros, brasileiras, índios Botocudos. Eu não gosto de índio, não, cara. Olha, os discursos do Dom Pedro na revista ficaram super legais, cara. Porque você sente o sangue dele fervendo quando ele fala aquelas palavras. É, eu achei muito bom, muito bem colocado. São as palavras clássicas colocadas numa conjuntura parecida. Só que, cara, quando você lê um livro de história, principalmente quando você é criança, né? Puxa, é tudo tão sem sal, né, cara? As palavras estão lá, mas você não sente nada. E pela primeira vez eu senti as palavras. Porra, foi sensacional. O dia do Fico é sensacional. Tem todos esses momentos históricos, né? Só que o dia do Fico, cara... Eu não vou dar spoiler aqui da história, cara. Mas é espetacular. Mas uma coisa interessante, Yabu, que foi mais uma dificuldade na construção da história, é o seguinte. Você deu como primeiro argumento essa coisa, né? A Rainha Louca vai ser o paciente zero, né? Uhum. Ela vai trazer o Outbreak para o Brasil. Só que tem um problema. Quando a família real veio fugida de Napoleão, né? Fugindo de Napoleão, veio para o Brasil em 1808, o Dom Pedro tinha 8 anos de idade. Ele era uma criança, né? E aí a gente não podia fazer uma história imediata dessas, tipo assim, ó, Dom Pedro estabelecido como adulto enfrentando os zumbis. Nós temos aí um período de 13 anos, né? Entre a chegada deles e a independência do Brasil, né? E aí como que a gente vai resolver isso? Porque, entendeu? A gente vai ter que matar a atenção da história durante vários anos, né? Como é que você... Assim, eu se eu tivesse na sua pele, eu acharia o maior desafio em começar uma história... Falando de zumbis, de repente, tem 13 anos aí até o clímax, né? Como é que eu resolvo isso? E essa foi uma das grandes dificuldades do roteiro, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente decidiu que a gente não faria uma história que fosse totalmente literal, né? A gente também não podia dizer que o Brasil ficou independente no período de 1 ou 2 anos, né? Aí é roubar no jogo, né? É roubar no jogo, exato. A gente quis seguir algumas premissas, né? E a questão de tempo era muito importante. E a questão geográfica também do Brasil. Como que a gente ia explicar as diversas situações da história que se passam, às vezes em São Paulo, às vezes na Serra do Mar, às vezes no Rio de Janeiro. Então foi muito difícil costurar isso mesmo. Mas pra resolver essa questão do Dom Pedro começar história como criança, né? A gente justamente trouxe o Dom João VI pro primeiro plano durante essa parte. E é legal porque a história tem dois arcos, né? É. Você tem o primeiro arco que é bem focado no Dom João VI, né? E ao mesmo tempo o Dom Pedro I vai se desenvolvendo, né? Como, sim, sim. Como personagem. E aí o segundo arco já é o arco do Pedrinho do Mão de Martelo, né? Que é o fodão. É. Tem um detalhe muito legal que eu acho que vale a pena falar para as pessoas que vão ler, prestarem atenção nisso, que é o desenvolvimento personal de Dom Pedro, né? Em toda história de zumbi, eu acho que o zumbi tem que ter uma função na história. Ele não pode estar lá simplesmente pra assustar os mocinhos ou pra destruir todo mundo, né? Eu acho que ele tem que ter uma função no personagem. Então, pra contornar essas questões que a gente falou antes, eu resolvi desenvolver os zumbis como se eles fossem as responsabilidades do Dom Pedro, das quais ele fugia, né? Voluntariamente ou não. O papel dos zumbis na história é justamente lembrar o Dom Pedro das responsabilidades dele como príncipe, como rei. E aí vem a contribuição do Harold nas ilustrações, que é o desenvolvimento do bigode do Dom Pedro é espetacular. Junto com o amadurecimento do personagem, cara. O bigode vai crescendo aos poucos até que ele se junta e se transforma no bigode de Dom Pedro, que é no momento que ele assume a cunha de herói lá de Pedro e Mão de Martelo, né, cara? É, ele se junta e faz um tchuf, tchuf, tchuf. Eu coloquei duas onomatopeias. O Dom João VI, ele é o meu personagem favorito. Tem uma frase marcante dele que é: quando a força é desigual, antes fugir que ficar mal. Né? Então, é recheado dessas pequenas coisinhas. Quando a família real chegou no Brasil, eles realmente precisavam de apoio financeiro de todo mundo que tinha aqui, da galera aristocrata do Brasil. E eles realmente, isso é um fato histórico, realmente saiu distribuindo títulos de nobreza pra todo mundo. Pra todo mundo que pagasse, né? Sim, todo mundo que apoiasse financeiramente, né, a corte. E aí tem uma sequência de 3 quadros excelentes, com o Dom João na mesma posição. Um beijamão, né? Pessoas beijando a mão dele. Só muda o indivíduo que tá beijando a mão de Dom João, né? E aí Dom João fala: agora és barão. Aí ele, pessoa beijando a mão, é uma honra servi-lo, príncipe regente. E aí depois, agora és marquês. Outro cara, né? Com vossa bênção, meu amo. E aí outro, agora és cavaleiro da Ordem de Cristo. Ele, mas sou ateu. Aí ele, conde, está bom? Então qualquer merda, sabe? Mas sabe o que é foda? É que tem essas coisas todas, mas tem frases de efeito, porradas homéricas. Tem uns momentos, cara, que... O momento do Chalaça segurando a camisa é de arrepiar, cara. É de arrepiar. E a ilustração do Dom Pedro sem a camisa é uma parada inacreditável. O cara é tipo o Bruce Wayne da família real, cara. E agora esse é o Dom Pedro que vive na nossa mente, cara. Pra sempre. Sim. Mas é interessante a gente falar isso, porque mesmo que a história tenha todos esses elementos fantásticos, eu realmente acredito que a gente fez justiça ao Dom Pedro I, sabe? Porque eu acho que o personagem tem muito a ver com ele. O fato de ter comido metade do Brasil. De ter tido 120 filhos. Uma dos pontos fortes são as piadinhas paralelas, assim, né? Tá rolando, assim, na mesma cena, uma coisa acontecendo, que é a mais importante, mas por diversas vezes tem pequenas falas, assim, que, porra, são impagáveis, muito boa. A minha preferida é a que o cara vira pro outro falando: porra, vou ter que trocar o passaporte, caralho. Essa piada é minha, essa piada é minha. Não, tem uma piada que eu gosto pra caralho, que ela entrou, saiu da história e depois ela voltou. Perguntou assim: conheces Santos? E o cara responde: só do caminho pro Carujá. É muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Aliás, essa parte de Santos, caralho, eu chorei de rir, cara. Cara, o desenho ficou igualzinho, cara. Se não tivesse nada escrito, quem conhece Santos saberia. Tem as casas tortas. Ah, tem piadinhas de desenho também, tá? O povo português querendo que Dom João volte, aí tá o cara com uma placa lá, hashtag volta Dom João, sabe? Olha, o Dom João, eu não sei se vocês sentem isso, mas eu senti bastante durante a pesquisa, eu já pensava isso antes até da HQ. Eu tenho pena do Dom João. Eu sei que ele arrancou as riquezas de Portugal, eu sei que ele deixou Portugal à míngua, abandonando Portugal. E quando ele foi embora do Brasil, ele deixou o Brasil na merda também, né? Sim, eu sei que ele também é. Exatamente, fez isso com o Brasil também. Sacanagem, né? Mas eu acho que ele foi uma vítima da história, né? Ele nasceu, foi educado para não querer ser um rei, né? Porque quem seria o rei seria o irmão dele, mais velho, obviamente, que acabou morrendo por causa da Dona Maria, né? Que impediu que o filho dela fosse tratado por um médico competente. Então ele teve que assumir um cargo que não queria, que foi treinado, condicionado para não querer, justamente para evitar qualquer guerra palaciana. E aí, coitado, cara feio, gordo, que tinha uma... Que gordo tinha uma nada esposa. É feito, hein? Gordo nada é feito. É verdade. Nem feio. Mas a mulher dele era horrorosa. Essa, ela... Era horrorosa mesmo. Mas ela também foi uma vítima da história, né, Harald? Também foi. Pois é, todos são vítimas. Interessante, né? Eles são vilões, mas também são vítimas. Olha só que coisa interessante como é a história brasileira. Ela foi montada, ela foi criada a partir de um monte de coisas que aconteceram aleatoriamente, que os expulsaram de Portugal e acabaram caindo nessas terras aqui. O único governante europeu que um dia pisou em solo colonial. Olha só que coisa impressionante. Como a história brasileira é nesse ponto diferente da história da América como um todo? Não, e uma coisa que a gente não para pra pensar é como a vinda deles pro Brasil mudou toda a história do Brasil. Esses 12, 13 anos, eles foram cruciais pro desenvolvimento do país, né? Foi criado o Banco do Brasil, foi criado os Correios, foi criado a Universidade. A Escola de Medicina. Foi. É muito bom, abriram-se os portos, né? E aí a Inglaterra começou a mandar tudo que era tranqueira pra vender aqui no Brasil. É muito bom, cara. Uma mulher usando patins de brinco. Excelente. Um trenozinho de gelo, né? É, a criança brincando um trenó de gelo no paralelepípedo. E pior é que isso é verdade mesmo. Não, sim, tô ligado. Quando a Inglaterra começou a mandar tranqueira pro Brasil, pra vender pra cá, as pessoas compravam as coisas sem nem saber o que eram, né? Então tinha gente que, por exemplo, usava patins de gelo como maçaneta de porta, sabe? Caralho! Tipo, nesse naipe. Eu ainda tenho um pouco de fé de que quando ele chegou aqui e começou a construir as coisas, eu acho que ele se sentiu orgulhoso de si mesmo. Porque ele não tinha interferência externa, bem ou mal. Bom, tinha, na verdade. Mas ele estava construindo uma nação. É verdade. Eu acho que isso deu um gosto para ele, um gosto pessoal de satisfação, de realização, que ele não conseguiria em Portugal. Mas você acha que ele conseguiu compreender isso? E depois ele foi embora e foda-se, entendeu? Não, eu sei, é verdade. Por isso que é tão ambíguo o negócio. Por um lado, ele pode ser tão bom e pro outro pode ser tão baixo, né? Tão vil. Mas é interessante como todas as adaptações midiáticas da família real sempre retratam só o lado negativo deles, né? Uhum. Sempre retratam Dom João VI como se fosse só um simples idiota. Isso, um bufão, né, cara? E nós não estamos fora dessa, né? Inclusive... Verdade. Não, mas o Dom João da história, ele não é um completo idiota, né? Tanto que no começo da história ele dá um esporro no chamaço aqui, que é bem, bem legal. É isso que você tá falando, que o Harold falou no começo. Como teve uma revolução depois, né? Pode ser chamado de uma revolução. A tendência é de você tentar minimizar o papel das pessoas anteriores a vocês, né? E como a gente tem um registro formal dessa época muito forte, a gente tem essa visão que os caras quiseram que tivesse, né? Mas o papel do Dom João VI no desenvolvimento do Brasil é inacreditável. Se ele não tivesse chegado aqui, como o Jovem Nerd falou, muito provavelmente a gente ia ter um país todo quebrado, né? A gente nunca teria tido uma unificação da nação brasileira. A gente seria um monte de pequenas Bolívias, né? Exatamente. Exato, pouco desenvolvido, sabe? Cada local, na hora que se sentisse mais acossado, ia se revoltar sem ter uma ligação entre as... Porque as pessoas não se conheciam, não se tinham identidade nacional, né? Acho que uma coisa legal pra falar é do roteiro e da interação que eu tive com o Harold durante o desenvolvimento, né? Porque eu não cheguei a fazer um roteiro formal, vamos dizer assim, né? Hollywoodiano, com descrições super detalhadas de ângulos e personagens e cenas, né? Eu simplesmente pegava as páginas, meio que diagramava, colocava os quadrinhos, né? E ia colocando as falas em cada quadrinho em branco, sabe? E uma descrição super, super rasa, assim, do que estava acontecendo, né? E o Harold, a partir daquilo, criava situações malucas que ele fazia. Muita gente tem dificuldade de entender como se faz um roteiro de quadrinhos. Na verdade, não, assim, tipo de modelo é esse, justamente. Você diagramou os quadrinhos da página. Normalmente, essa decisão pode ser até feita pelo desenhista. Ou até, normalmente, é preferível que o ilustrador faça a decisão de como diagramar os quadros da página. Como é que foi isso? É que como a gente tinha também a questão do tempo, né, como a gente começou a desenvolver o roteiro no começo de 2011 com a perspectiva de lançar em setembro, né, então eu vi que a gente teria pouco tempo. Então eu resolvi já fazer dessa forma, porque ao mesmo tempo que eu iria escrevendo a história, eu já iria fazendo os balões, sabe? Porque eu já fazia o texto dentro das bolinhas e tal, as descrições dentro das caixinhas que são os recordatários, né, e nos espaços em branco dos quadrinhos eu simplesmente descrevi o que estava acontecendo. Uhum. Então foi uma decisão também que foi tomada em função do tempo. Não, mas que deu super certo, né? Eu acho que foi ótimo para você. Não só para mim, mas para você também. Porque você tinha que raciocinar o número de páginas, né? Sim, e exato. De repente só escrevendo fica uma abstração, né? Então você não consegue saber, afinal de contas, quantas páginas eu estou escrevendo aqui, né? Quando o Yabu, ele se prontificou a diagramar as páginas, né? A fazer a sugestão de diagramação de cada página, ele não só me ajudou, ajudou a si mesmo para compreender a história, o andamento, quantos quadros seriam necessários para descrever uma determinada cena. Foi uma experiência bem interessante e foi uma experiência até libertadora, sabe? Para mim e acho que para ele. É, foi bem bacana. E é legal falar que tem algumas cenas que eu descrevia que assim, eu tinha muito claro na minha mente o que eu queria, mas às vezes para você expressar isso para outra pessoa, né, você não precisa ser muito detalhista, você só precisa ir nas mesmas referências que ela tem. Então eu colocava assim: Dom Pedro enfrenta um bando de portugueses que parecem os X-Men, sabe? Isso só. Mais nada. E ele pegava a ideia perfeitamente. Então lá, todos os portugueses do jeitinho que eu tinha imaginado, tipo, um grandão, um com uma... Sim. Com umas garras, assim, sabe? Todos eles bem diferentes, assim. E foi animal, ficou animal. Mas não é galhofa, isso é legal. Sabe que as pessoas podem, depois da descrição do índio maluco, as pessoas podem ficar meio preocupadas. Não, esses portugueses são maneiros. Me aguarde depois. O índio era maneiro também. Não era, cara, não era. Eu gostei. Mas aí o Abu, ele tava com uma outra loucura, que eram os times, né? Time Dom Pedro. Tem o time Dom Pedro. Tem o time Dom Pedro, né? Que se for. Time Dom Pedro! E aí, daqui a pouco tinha o time português. E aí tinha o time. Caraca, aí tudo era time, cara. Falei, Abu, calma, menos um pouco. Menos empolgação, essa parada de time. Tá muito time, cara. E segurou a onda dos times. Acabou que o campeonato foi disputado por quem? Quando você está desenvolvendo o roteiro, eu percebi que você pode, sem querer, acabar gastando muitas páginas para descrever uma coisa relativamente que aconteceria rápida num filme, por exemplo, entendeu? Porque a cada detalhe, a cada coisa que você quer focar ou repetir, sabe? Você quer mostrar que o cara tá muito tempo parado na mesma posição. Normalmente você repete 2, 3 quadrinhos com a mesma cena, né? E para você passar ao leitor essa noção de que o tempo tá passando e o cara não se mexeu, por exemplo, né? Uhum. Então você tá gastando espaço de páginas pra contar uma coisa que teoricamente seria rápido você contar no filme ou no livro, entendeu? Fulano esperou parado por 3 minutos, né? E nos quadrinhos você pode fazer isso multiplicando os quadrinhos estáticos iguais, ou você pode simplesmente colocar isso num quadro de narração, né? Três minutos depois, ou, entendeu? É isso aí. Uhum. Acredita que tem gente que não entende isso, cara? Que acha que esse desenhista aí, ó, tá coçando o saco, cara. Olha aí, é quadrinho repetido, cara. Tá enganando quem? Ah, cara, pelo amor de Deus, valeu um pouco mais, né, cara? Tá, então. Mas aí tem horas que eu vejo assim, os quadrinhos, eles podem ou andar muito devagar e ter muitas páginas para descrever uma cena minuciosa de ação, ou ele pode andar muito rápido em cada quadrinho, mostrar uma coisa diferente que tá acontecendo, como se fosse aquela montagem, um clipe de um filme, uma montagem com várias cenas distintas, passagem de tempo. Eu acho isso um desafio absurdo ao se escrever quadrinhos, né? Como você equilibra essa passagem de tempo, a parte que você vai dar mais ênfase ao detalhe, gastar mais quadrinhos para passar aquela informação, ou a parte que você tem que pular em uma página ou duas páginas, contar um monte de coisas diferentes? Eu não sou escritor, nem muito menos desenhista. Muito, muito menos mesmo. E eu não sabia como é que ia ser esse resultado final, como é que ia ser as coisas. Eu lembro que teve uma sequência perto do final que eu dei uma sugestão pro Yabu. Faz assim e o cara pula por cima e vai, aí vai morder não sei quem, aí pega e o cara mata. Cara, a minha descrição ficou tão maluca que eram umas 5 páginas, sabe, pra fazer aquele desenho todo. E o Yabu falou, ó, cara, isso aqui tá dando uma volta foda pra não acrescentar nada, não sei se vale a pena. E na época eu fiquei putaço, sabe, do que esse cara entende. E depois eu concordei que realmente... E aí eu, relendo e relendo a história, você percebe como a junção de diálogos, desenhos, esses desenhos mais detalhados, né? Não só uma mancha de fundo, mas sim alguma coisa acontecendo no fundo. E as onomatopeias, como elas criam esses elementos que dá o dinamismo da história, sabe? Tem uma cena que a família real tá fugindo e tem uns zumbis atrás deles no outbreak do navio, né? E tem uma... a cena que o Harold fez é muito maneira porque dá a impressão que é uma câmera angular, então o cenário tá fazendo aquela curva, sabe? Como se fosse uma câmera grande angular. Então você consegue perceber bem o movimento deles correndo assim, as onomatopeias fazendo poc, poc, crash, como, sabe? Os zumbis estão batendo na porta e ela tá quebrando, sabe? Tudo isso nesse quadro nem tem diálogo, se não me engano, sabe? Então você tem uma mistura de vários elementos pra compor aquela cena, sabe? Esse quadro que você só passaria o olho, você consegue se prender nele por um tempo e entender o que aconteceu ali, sabe? Entender que não é só um quadro quadro, ele é uma sequência de acontecimentos numa imagem estática. Mas que foda, foi num cara. Quadro só, em vez de gastar vários quadros pra... Exato, sim. Cara, é muito maneiro. Então, eu poderia sugerir, não, cara, faz assim, olha, bota agora um zumbi batendo no quadro de baixo, na porta, e depois bota outro cara correndo, aí eu boto o outro olhando pra trás, aí bota a mão do zumbi atravessando a porta, sabe? Exato. E é realmente falar a mesma coisa, né? E aí, como é que eu queria saber do roteirista e do ilustrador, assim, como decidir por mais ou menos quadrinhos pra descrever uma cena? Então, realmente essa questão é bem pontual, porque é uma coisa que eu, enquanto escrevia, tinha que pensar muito, né? Pra conseguir escrever essa história que tem 160 páginas e justamente conseguir contar tanta coisa que aconteceu, são 13 anos de história distribuídas nessas páginas com zumbi, com tantos personagens assim, e não perder o ritmo, sabe? Eu precisei fazer um puto organograma, sabe? E eu chego a fazer planilha, sabe? Eu fico comparando personagem, eu vou preenchendo os campinhos com cores, cada personagem é uma cor, sabe? E quando ele se repete na história, eu vou repetindo aquela cor pra conseguir ter uma visão geral do todo. Mas outra coisa que eu faço que me ajuda muito, especialmente numa história desse tamanho, é dividir em pequenos arcos, né? De 22 páginas, que é o conhecido formato americano. E dentro dessas 22 páginas, então, eu sei que eu tenho que contar aquela história, que tudo tem que acontecer até aquele tal momento, né? E a partir dele eu vou destrinchando as cenas, sabe? Eu vou trabalhando meio que de trás pra frente pra realmente não me perder, que realmente é bem difícil essa questão do tempo. Olha, cada nova página às vezes me dava calafrios. Porque o Yabu escrevia assim: faz o seguinte, desenha aqui dois exércitos se porrando de noite no meio da mata. Cara, não dá pra fazer isso. Isso é uma coisa que eu entrei em discussão com o Yabu. Eu acho que o Alexandre e o Dave também participaram dessa discussão. Era impossível, justamente porque era uma mata fechada. E era de noite. E como é que eu vou mostrar dois exércitos, sendo que um terceiro exército ainda estava vindo pra cena? Então, essas cenas me arrepiavam muito, porque eu não conseguia nem concebê-las, né? Até porque era de noite, né? O negócio não acontecia a plena luz do dia. Era uma loucura, era uma loucura. E fora, claro, né? Cada página que dizia que tal monumento ou tal casa deveria aparecer, é óbvio que exigia de mim uma pesquisa. Não só aquela pesquisa que eu fiz no Rio de Janeiro, mas também o santo Google ajudou bastante, né? Muita coisa eu pude ver e entender em detalhe. Os interiores também, né, Howard? Os interiores, olha... Os tapetes, cara, as portas, tudo é muito detalhado, é impressionante. É difícil, exato, é difícil. É uma época miserável pra se desenhar, justamente porque tem muito frufru, muito rococó, né? E, olha, foi difícil. Foi difícil mesmo. Né? Essa parte histórica, se fosse assim, faça uma história no futuro, aí eu poderia inventar à vontade. Poderia fazer um cenário Bauhaus, que é todo geométrico. E tem pouquíssimos detalhes, ou nenhum, né? É tudo minimalista. Mas não é o caso, né? Tenho que seguir as regras do jogo. Mas você, quando aquela coisa de se estender, usar menos ou mais quadrinhos, o Yabu, ele sugeriu uma diagramação. Você sempre respeitou a sugestão dele? Você ou teve outras ideias e passou pra ele? Mudou? Não, não respeitei sempre, não. Até que durante uma boa parte das páginas eu respeitava, sim. Mas dependendo do que estava acontecendo, ou se de repente uma cena ficaria melhor se partida em duas ou três partes, aí sim a coisa entrava pra julgamento, né, pra discussão. É, eu lembro que tem alguns quadros que eu falava, puta, essa cena tá tão foda, tem que ficar maior, sabe? E não, mano, aí o Aro, essa específica lá, né, não dá, porque a gente tem outras coisas pra contar, essa tem que realmente ficar nesse quadrinho e tal. A única que eu falei, cara, essa cena tem que ser pelo menos de meia página, foi a do Chalaça segurando a camisa. Não abro mão disso, sabe? Mas é muito complicado você contar essa história, porque tem tanta coisa pra colocar na página, que, assim, na verdade, contar qualquer história em quadrinhos, né? Você tem tanta coisa pra colocar numa página que você tem que, às vezes, negligenciar um destaque ou, né, tem que reduzir daquela... Essa página vai ter que... Esse quadro poderia ser maior, mas vai ter que ficar menor. conta disso e tal. É, claro, tem um limite físico, né? E se você tem uma cena importantíssima acontecendo lá no primeiro quadrinho, é óbvio que aquilo vai sacrificar o restante da página, né? Você tem que se acomodar, você tem que aceitar que haverá um sacrifício, né? De qualquer maneira. Senão, todas as páginas seriam páginas plenas, né? Um quadrinho só por página. Imagina só que coisa chata isso. Agora, quando você desenha os quadros e tal, você imagina que fosse uma cena cinematográfica mesmo? Não. Porque tem momentos, cara, que parece que é um storyboard mesmo. Um storyboard feito por um psicopata, sabe? Que praticamente fez o filme todo detalhado na cena. Mas tem cenas que eu realmente fico, caralho, cara, como pode, sabe? Puta, essa do corredor que eu citei agora há pouco, cara, foi desenhada de uma perspectiva que só uma lente grande angular mostraria, sabe? É porque eu tinha que mostrar a origem do movimento deles e o fim do movimento deles. E como o corredor era reto, obviamente, né? Aquela câmera, aquela lente ali era providencial, né? Tem uma outra sequência, são quatro quadros, e tem um personagem dando umas machadadas. E essa sequência também, cara, ela é como se fosse um storyboard, porque como se a câmera é meio Michael Bay, sabe? O cara tá dando uma machadada e a câmera tá girando em volta dele. Então cada machadada que ele dá é uma posição diferente, como se fosse o giro, cara. Isso é realmente muito foda. Puta que pariu. Muito foda, cara. Eu nunca vi isso na minha vida em quadrinhos. Sério, tô falando sério. Eu nunca vi. Olha, eu li bastante quadrinho, cara. É engraçado você falar do Michael Bay, porque eu lembro que no roteiro tinha uma cena que era, tipo, era assim, quadrinho 1, navio em tal posição. Quadrinho 2, explosão, tipo Michael Bay. Volta e meia isso acontecia. Quer ver uma cena, cara, que você descreveu e a minha cabeça explodiu porque eu não tava conseguindo compreender o português que você tava usando? Era justamente a cena de Santos. Harold, desenha Santos com os canais e o símbolo do Lanterna Verde. Cara, eu fiquei pensando, símbolo do Lanterna Verde. Meu Deus do céu, do que esse cara tá falando? Personagens. É, a gente já falou do Dom Pedro I, Pedro Irmão de Martelo, e do Dom João VI, que são os personagens de maior destaque, mas tem outros personagens muito fodas na história. A Carlota Joaquina é um personagem muito importante. É, importantíssimo. Tem o Chalaça, que ele é quase que um co-protagonista da história, né, que vai se desenvolvendo, vai crescendo junto com o Dom Pedro na história. O Chalaça é o Dervel do Independência ou Morte, cara. Tá ali do lado. Olha só, uma vez a gente recebeu um e-mail de, ou foi o Tucano que falou, que alguém ficou puto, professora de história, que depois daquele Nerdcast sobre história do Brasil, os alunos ficavam perguntando: professora, quem é o Chalaça? Se prepara, minha filha. A senhora não viu nada ainda. Não viu muita nada. Muita gente acha que a gente inventou essa merda de Chalaça. Não. E não é verdade, ele existiu mesmo, né? Sim, ele existiu e foi um personagem super importante pra nossa história. Ele era meio que o faz-tudo de Dom Pedro I, né? Ele fez desde escrever a Constituição até arrumar mulher pro Dom Pedro, sabe? Ele fazia de tudo. Inclusive matar zumbis. Tem o José Bonifácio, né? Que é o Boni, que inclusive surgiu no Nerdcast. Tem a Leopoldina, que é a esposa de Dom Pedro, né? Que na história chama Léo. Léo. Né? E quem mais? Tem o Tigre também, que é um personagem super importante, que é um escravo. Ah, mas isso é muito interessante. O Tigre, ele não é um personagem histórico, né? Ele foi inventado pra essa história. É fictício, mas baseado no... É nos escravos, que eram conhecidos como tigres, porque eles tinham que levar os excrementos, né, dos banheiros, entre aspas, pra jogar no rio e tal. É, eles transportavam a urina e as fezes, né? Só que um trabalho de merda, né? Vamos falar a verdade. Só que os recipientes que essa merda ia alocada vazava, né? E a urina, que era o churume desgraçado, vinha escorrendo pelo cara e isso queimava e marcava a pele, né? E por isso eles ficavam, eram apelidados de tigres, né? Eles ficavam... Tigrados. Ficavam enfesados e tigrados. Tigrados, exatamente. E aí o nome do personagem é Tigre, que é genial. Inventou esse escravo, Huge Motherfucker, que é tudo listrado, e o Tigre, ele, puta, é um personagem espetacular. Vocês devem imaginar que, pra loucura do Sr. K, ele é um negão gigante. Forte pra caralho. E todo tigrado, cara. É não, muito... é legal. Ele luta com as correntes. Porra, isso é muito maneiro. É um contexto espetacular. Mas esse personagem, ele era um pouco paranoico e depois o Yabu deu uma abrandada, né? Assim que o cara era muito paranoico de só farei tudo pela liberdade, né? Tinha uma passagem que ele falava assim... traga um cavalo para o tigre. Ele, eu só montarei no cavalo se ele for um cavalo livre e aceitar. Se for escolha dele, é. Se for escolha dele. Pô, é mó style, vai. Não se, era, cara. Pô, mó frase de efeito. Queria deixar registrado nesse Nerdcast que a frase de efeito... mais foda relacionada ao tigre foi a autoria minha, pelo menos uma coisa. Aí eu levantando o braço aqui, ó. Uma coisa. Jovem Nerd. Contribuiu. Tem o nome na capa também, Jovem Nerd? Não, mas eu gostei pra caraca, porque, porra, foi muito maneiro. O cara agora me entende quando eu falo que eu contribuí pro livro do Eduardo Porra, que eu sinto orgulho disso. Aí, você tá sentindo orgulho? Eu tô orgulhoso pra caralho. Mas é legal você participar assim, porque a história, ela durante muito tempo o Harold foi desenhando e a partir da página 90 a gente não tinha mais, entendeu? Então por quê? Porque o final que a Abu fez, a gente tava, né, eu e a Azaghal, a gente tinha dúvidas quanto a esse final e a gente, puta, não, cara, calma, vamos repensar esse final que ele pode ficar melhor. Não é que não tava legal, ele podia ficar melhor, entendeu? Então, da página 90 até o final, tudo mudaria porque a gente, dali pra frente, se tinha que construir o final, entendeu? E a gente não tinha decidido qual seria o final. E aí o Harold ia desenhando, chegando na página 60, 70, 80, a gente, meu Deus, a gente tem que conseguir descobrir o final. E a gente ficou empacado durante muito tempo nas costas do Harold, que ainda tava desenhando o anterior, a parte anterior, que tava muito bem definida. E aí a gente fez um super brainstorm em cima da hora, tipo, de volta pro futuro. E aí a gente decidiu, não, vai ser assim e tal. E o Yabu foi e conseguiu amarrar toda a história e ficou foda. E aí o Harold finalmente... E aí o Yabu viu como eu sou um editor exigente. Eu fiquei em cima dele, malandro. Fiquei em cima dele aí. Terminou ou não terminou? Falta, teu prazo tá acabando, não sei o que lá. Mas é engraçado. A história ficou mais de um ano sem final. Foi uma coisa... Me lembrou um pouco do Star Trek, The Movie, que eles fizeram no final da década de 70, em que eles já iam filmando enquanto a Enterprise entrava dentro daquela nuvem misteriosa e tal, e eles não sabiam o que tinha dentro da nuvem, cara. Os caras estavam filmando e não tinham a conclusão do roteiro, né? E esse desespero, a gente... É engraçado ter vivido isso aqui nessa história. Quero te fazer um testemunho aqui, que é o padrão de qualidade da Nerd Store, cara. Não, é porque realmente, assim, o cara que comprar esse quadrinho, o cara que comprar qualquer produto na Nerd Store, assim, o Dave, o Alexandre também, mas o Dave, cara, o cara é chato pra cacete, meu irmão. Isso que faz... E aí, isso que faz as paradas serem de um padrão de qualidade absurdo. Eu me lembro quando eu conheci o Dave, cara. Ele falou assim, eu trabalhava num motel na época, né? Tô dando um testemunho aqui que acho que tem a ver. E aí ele falou assim, então eu tenho que ir lá em São Paulo comprar uns filmes pornô pra colocar no motel. Aí eu falei assim, ué, mas você não tem filme pornô pra botar? Ah, eu tenho mais de 100 filmes pornô. Eu falei, porra, cara, você tem 100 filmes pornô? Não, mas tá antigo já. Eu falei, porra, cara, acho que o cara vai ficar reparando em 100 filmes pornô. Não, quer dizer, o cara já queria comprar os novos que estavam chegando. Porque, porra, não importa se os caras iam assistir o filme pornô ou não, o cara que tava dentro do motel de beira de estrada, o cara tava preocupado com a qualidade ao máximo da parada. Então isso é uma coisa, é engraçado e tal, mas no fundo isso é uma coisa que permeia todos os produtos do Jovem Nerd e da Nerd Store. E isso também se aconteceu com o Independência ou Morte, com certeza. Então você pode ter certeza que você vai ter um produto de qualidade absurdo, assim. Mas não quer dizer que o próximo produto vai ser um filme pornô, né? Espero que não, né? E aí gera essa história de... Esse controle de qualidade todo podia ser uma ótima desculpa pra eu querer simplesmente comprar novos filmes pornô, né, cara? Tem um personagem que é muito importante para a história, que a gente não citou aqui, mas vale, sem dar spoiler, citá-lo, que é o Dr. Mazarém. Que é muito bom, né? Né? O personagem foda, a gente inclusive espera que a família do Dr. Mazarém não nos processe. Eu acho que os descendentes dele nem devem saber que são descendentes dele hoje. Eu espero, cara. Eu torço fortemente por isso, cara. Se você for um parente descendente do Mazarém e ficar incomodado, faça que nem os parentes do Santos Dumont que não nos processaram. É, e nem os Orleans e Bragança também não vão se incomodar, né? Não, Orleans, já é uma brincadeira. Esses já estão cascudos já, cara. É verdade. Eu estudei com a... com a filha dos Orleans Bragança, a última princesa. Olha aí, Abu. Olha só. É mesmo. Sabia, cara? Deu uma merda. Uma vez que eu... sem sacanagem, que eu empurrei ela e deu uma merda no palco. Caraca, cara, empurrou a princesa. Eduardo derrubou a princesa, caralho. Derrubou a monarquia, né? Revolucionário. À medida que eu desenhava, eu ficava cada vez mais cansado. E esse cansaço foi realmente me pegando e o prazo estava acabando e eu desenhava feito um desesperado. Graças a Deus eu sou um androide, porque senão eu teria que comer e dormir. Então, mas vem, conta quantas páginas você conseguia desenhar por dia pra galera? Quantas páginas por aula? Quantas páginas por dia? Você tá brincando comigo. Eu conseguia desenhar uma página a cada 2 ou 3 dias. Caraca, olha isso. É assim, se você achar lento, quando você abrir o livro, tu vai ver, você vai entender por quê. Era difícil, cara. Só que, infelizmente, o prazo estava chegando no fim. E eu ainda tinha o quê? Umas 20 páginas? 30 páginas? O não, segundo, 20 páginas. O segundo prazo, né? Só pra deixar claro. Pois é. O primeiro prazo era 2011. Já tinha queimado o prazo e já estava queimando o segundo e eu já estava ali olhando chiclete em cima da mesa, olhava pro meu pulso, não tava conseguindo, mas aí o Dave tomou uma decisão muito importante e essencial pra gente conseguir falar sobre isso no dia 7 de setembro de 2012. Vai lá, Dave, é contigo, meu filho! Não, na verdade a decisão nem foi só minha, foi junto com todos, né, na verdade, mas que era, a gente tava em cimaço do prazo e... Puta, a gente não podia esperar mais um ano pra lançar a parada. É, porque tinha que ser no dia 7 de setembro, senão não faz sentido, né, pô? E ainda mais agora que 2012, que dia 7 de setembro caiu na sexta-feira, né? Nerdcast, tá tudo aí encaixado. E é o último. É o último, né? E é o último, né? Exato. Então a gente... A decisão foi, cara, pra essas últimas páginas, a gente vai ter que pegar ajuda externa, a gente vai ter que trazer uma galera pra finalizar, pra arte finalizar a parada. E aí a gente não trouxe um ou dois, mas tinha um time de 6 artes finalizadores trabalhando pra... Então o Harold passou não a mais finalizar e ele só fazia o traço, né? E essa galera veio emular o traço psicótico. Porra. Do Android, cara. E eles sofreram, meu irmão. Porque não é fácil. Então a gente tem que agradecer, cara, ao Estivador, o Victor Estivador, ao Vilmar, ao Michel Borges, cara, que emularam o traço do Harold. E você não vem me dizer que você sabe a diferença. Você não sabe porra nenhuma, porque é imperceptível. Mas, cara, eles deram esse gás final pra parada sair no prazo, sabe? Ah, mas ó, tem um garoto novo também que fez algumas páginas aí, ajudou. É o Fábio Abu. É verdade. Eu ajudei também. O Fábio Abu, ele foi o chalaça do Independência ou Mortos, cara. O cara arte finalizou, ele fez todos os balões. As onomatopeias. Né? As onomatopeias, aturou todas as minhas revisões de onomatopeias. Meu, o Azaghal tava revisando onomatopeias. Não, ele tava revisando os hífens das onomatopeias, pra vocês terem uma ideia de como o bicho é paranoico com qualidade. E o Yabu foi essencial, inclusive, para a parte da gráfica. É ele que acompanhou todo o processo de impressão. O cacete teve um problemaço, teve que mudar de gráfico, foi uma merda. Por causa do controle de qualidade, né? Então, por causa. Cara, o Yabu realmente jogou nas 11 no Independência. O cara tá calejadaço, mano. E no meio desse processo todo, ele ainda escreveu o Branca dos Mortos. Ainda teve essa, né? Pois é. Puta merda, como é que pode? E tem também a história da capa, né? Que acho que é legal contar, né? Que a gente, puta, como é que a gente vai fazer a capa que vai contar a história, representar toda essa história, né, cara? O título já é muito forte, Independência ou Mortos e tal. Foi o André Carvalho que fez a tipologia da capa e tal. E a gente ficou discutindo e pensando, ah, o Harold fez alguns esboços de capa, a gente queria o Dom Pedro, queria espada e tal, e os zumbis. A gente bota no cavalo, bota no jegue, bota no cavalo, o Eduardo perdeu duas piadas ótimas aí. E aí, cara, o Harold fazia os esboços, eu, puta, não é isso, tenta modificar um pouco mais pra cá, muda o ângulo. E ele não conseguia, a gente não tava conseguindo se comunicar. Eu falei, cara, vem aqui no escritório, e a gente conversa ao vivo e tal. E aí fiquei eu, que nem um maluco, fazendo as poses do Dom Pedro com espadinha na mão. Imagina assim, assado e não sei o que lá. E ele começou a rabiscar aqui. O Harold tinha essa ideia, essa concepção desse mar de zumbis, né? Envolvendo os heróis. E a gente queria uma capa que fosse a capa e a quarta capa, né? A contracapa, fizesse uma imagem só. Então você na frente tem o Dom Pedro, ao invés de estar com a espada erguida, né? Gritando independência ou morte, ele na verdade está segurando um zumbi pelo pescoço, erguendo o zumbi, né? E a espada já tá na outra cabeça de outro zumbi. E é muito maneiro porque na capa, e aí na história toda você percebe isso, que os zumbis do Harold reagem às mortes de outros zumbis. Isso é genial, cara. Isso é genial. Então na capa tem um zumbi tomando uma espadada no meio do Kengo. E aí tem um zumbi do lado olhando assim, eita! Ele quase, você quase consegue perceber ele falar assim, ô diabo! E aí na contracapa você tem Tigre, Léo e Chalaça lutando nesse mar de zumbis, a corrente voando. E a composição da capa que foi colorida pelo Michel Borges, que fez um puta trabalho. Eu tava com medo do cacete das cores ficarem ruins, mas ele fez um puta trabalho de cor, ficou animal, cara. Ficou um excelente trabalho, parabéns pra ele. Ficou excelente. A iluminação. Veio de baixo, cara. Isso é muito foda, cara. Porque a concepção de luz, de cores do Harold era que só os heróis fossem iluminados, né? Que os zumbis todos fossem trevas, né? Uhum. E que os heróis fossem os pontos de luz. Então a iluminação vem de baixo, como se tivesse ali onde o herói tá, só no ponto onde ele tá, tem luz. Mas então... isso dá pra ver nos estudos de capa que tem dentro, né? Sim, sim, né? Dá pra perceber. No final tem umas páginas isso, de extras, né? Algumas ilustrações que não foram usadas, estudos de personagem. E tem os estudos da capa também. Dá pra perceber, sim. Mas a capa foi um outro processo, cara. Então, enquanto os caras trabalhavam finalizando essas últimas 20 páginas e o Abu ia fazendo os balões e o cacete, eu e o Harold íamos trabalhando na concepção da capa e tal. E depois o Michel concluiu pintando e tal, e o André colocou o nome e tudo mais. Eu acho que é muito legal também a gente falar de como foi a nossa interação nesse trabalho, sabe? Porque as pessoas que trabalham com arte, seja quadrinho, seja cinema, o que for, muitas vezes tem essa concepção de que, sei lá, sabe, que artista se acha, sabe, e não discute as próprias ideias e vive cercado no mundinho. Mas é, né, cara, é assim. Mas aqui, pelo menos, não foi. Nesse trabalho, não foi, né? Pô, acho que a gente fez um baita trabalho em equipe legal, né? Tanto que na capa, eu lembro que eu cheguei a participar de algumas discussões sobre a versão final, né? Mas teve uma hora que a gente viu que tinha muita gente opinando, né? Então, pra gente decidir, não, beleza, vocês cuidam da capa, aí eu vou coordenar os artistas, que a gente tem que terminar isso logo, sabe? Então, eu lembro exatamente do que eu escrevi no e-mail. Todo mundo opinava e a gente não chegava a lugar nenhum. Eu falei assim, eu vou usar meu poder de editor para decidir a capa sozinho com o Harold. Graças a Deus. Realmente uma hora que era muita gente opinando e não tava chegando no denominador comum, né, assim, então, puta, alguém tinha que tomar uma decisão, e eu falei, então vou puxar a responsabilidade pra mim. Não, em vários momentos durante o desenvolvimento isso aconteceu, né, e às vezes eu decidi as coisas, às vezes era o Harold, né, assim, em nenhum momento a gente foi... Olha, eu admito uma coisa que eu não tinha contado antes pra vocês. Quando a gente chegava nesse embate, né? Não, eu acho que tem que ser assim, não, eu acho que tem que ser colar, quando começava essa discussão, eu lia por alto, não emitia opinião nenhuma e deixava o pau comer. Aí depois, no final, com tudo calma, que bom. Olha só. Aí sim é que eu começava a participar do negócio. Porque realmente você tem que sacrificar alguma coisa. Sim, né? Sim, é complicado. É realmente um trabalho em equipe, não é uma coisa isolada em que você pode fazer qualquer loucura. Existe uma lógica para as coisas. Por exemplo, essa coisa da capa que o Fábio falou, ele estava sugerindo colocar todos os personagens principais da trama na capa. Isso não funcionava. Esteticamente não funcionava. Por quê? Quanto mais gente você enfia, menores elas ficam na capa. Né? Você tem que distribuir os espaços entre os personagens. E por isso, só o Dom Pedro é que aparece na capa. Há um sentido estético pra isso. E econômico esse... também, né, cara? O maior cachê tem que aparecer na capa. Agora a gente finalmente tem mais gente pra dar opinião, não é só a gente que fica aqui falando bem pra caralho. Vou te falar que eu não li a história em quadrinho há pelo menos uns 10 anos. Já não tinha mais saco pra ler história em quadrinho e tal, não sei o quê. Quando eu cheguei de viagem ontem, umas 8 horas da noite, aí tava aqui na portaria, embrulhadinho. Quando eu olhei a capa, eu já falei, puta que pariu, eu vou ter que ler essa porra agora, cara. Porra, comecei a ler, fui de manhã pro trabalho de ônibus lendo, cheguei na hora do almoço, almocei no trampo mesmo e fiquei lendo, e antes de começar a dar aula, fiquei lendo pra terminar, porque eu falei, caralho, eu não consigo parar de ler. Muito maneiro, mostrei pra umas 3 pessoas de públicos diferentes, assim, e pô, as 3 pessoas ficaram malucas, cara. 2 falaram, ainda falaram assim, pô, parece aquela revista cripta das antigas, tal, não sei o quê. E um cara que, pô, não lê história em quadrinho, começou a ver só as imagens, assim, falou assim, cara, mó vontade de ler, tal, não sei o quê. Eu falei, ah, amanhã eu trago pra ti, porque eu vou acabar de ler hoje e amanhã eu trago. Não. Ele se configura pirataria, hein, cara. A venda exclusivamente na Nerd Store. Fala pra esse malandro aí. JP, tu leu também? Eu li hoje, né? Uhum. Cheguei de viagem hoje e tava aqui no meu e-mail e tal, eu li. E diferente do Tucano, eu continuo lendo quadrinhos, né? Com uma certa regularidade. Eu acho quadrinhos uma mídia fantástica pra se contar a história. E eu procuro fugir dos quadrinhos tradicionais, né? Eu andei lendo coisas meio doidas aí. E esse... é muito bom, cara, porque eu sou fã, eu já falei isso várias vezes, eu sou fã de Asterix, né? E isso me remeteu, lembrou lá no começo, falar de novo disso, cara. Eu acho do cacete a forma de você contar a história com expressões faciais, né? E eu acho que o Harold conseguiu passar muita coisa só com isso, né? E a história é bem narrada, é num ritmo bom, né, cara? Então, flui, eu consegui ler em 1h30 aqui a parada. Caralho! Nossa, parabéns. Fui descendo aqui, lendo a parada e assim que possível vou reler com mais calma, né, e tudo mais pra ver esses detalhes aí que às vezes passa na velocidade, mas é muito bacana, é o que vocês falaram lá, ela segue a história, né, do Brasil de uma forma bem contada, assim. Sem ser doida em certas coisas, e sendo doida, acho que pode ser, né? Então, é ficção, e tem liberdade de se mexer em certas coisas, mas tá muito legal, cara. Vocês estão todos de parabéns aí por esse produto, que vai ser um sucesso certo. Olha aí. Pô, que legal. É bom que seja, porque a gente botou a maior grana que a gente já botou em um produto, puta, se não for vender, ele tá fudido. E não foi só no cachê do Dom Pedro, né? Não, eu espero que as pessoas gostem e apreciem bastante, que essa vai ser a única vez que a gente vai fazer quadrinhos na vida. Nunca mais, né? Dá um trabalho insano fazer, cara, essa porra, cara. Foram 2 anos de desenvolvimento, cara. Não foi mole, não, cara. Foi mole, não. Assim, grande parte desses 2 anos estão nas costas do Harold, né, que desenhava uma página a cada 2 dias, né, e ouvia muito da gente, mas Deus, Harold, tu não vai dar tempo, tu não vai dar tempo. Mas é realmente um trabalho insano, e a forma que foi feita é insana, e eu falei, Harold, você fez uma obra-prima, você assim, eu lembro que o Harold, a experiência que ele tinha passado pra mim de quadrinhos que ele já teve foi desenhando alguma coisa pro heavy metal, não foi, Harold? Foi, mas há muitos anos, né, e feito de uma maneira, pensado de uma maneira completamente distinta. Essa história, Independência ou Mortes, foi realmente, eu acho que, eu não diria obra-prima minha, porque eu ainda não morri. Não, você pode falar no estilo Homer, sua obra-prima até agora. Sim, eu me dediquei muito tempo nessa HQ. Você que vai comprar, saiba que foi um cara desesperado, que não dormia, não comia, não bebia, não ia no banheiro. Usava fralda geriátrica. Isso foi uma loucura, cara. Eu acho que poucos ilustradores aceitariam fazer esse tipo de tratamento. Saibam que isso não é fácil de ser feito, é muito demorado e ainda mais, uma história de época é pior ainda. Então foi um pesadelo, mas um delicioso pesadelo para confeccionar a coisa. Mas sim, eu estou muito feliz com o resultado, muito feliz. E eu agradeço de novo a ajuda do Michel, do Victor, do Vilmar nessa empreitada. Ou seja, eu não tô muito longe, vocês estão falando de quanto difícil é esse trabalho aí. O próximo produto pode ser um vídeo pornô mesmo, né? Caquinha pro diretor. Continuação, você tem que fazer o Dom Pedro II nascendo já de barba e velho.